Eldorado. When I'm out with my baby, I get scared to death. Feel just like I'm dancing all by myself. My baby loves you. My baby loves you. My baby loves you. Você está na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Around me, I need to feel your touch. I need your understanding. I need your love so much. You tell me that you love me, so you tell me that you care. But then I need you, baby. You're never there. On the phone, long, long distance, always through such strong resistance. First you say you're too busy. I wonder if you even miss me. Never there. Your that flies away, a candlestick of flame. To think I held you yesterday, your love is just a game. A golden bird that flies away, a candlestick of flame. To think I held you yesterday, your love is just a game. You tell me that you love me, so you tell me that you care. But when I need you, baby, you are never there. Take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on this roller coaster. If you want me, why can't you get closer? You think that people would have had enough of silly love songs? Paul McCartney and the Wings, Eldorado FM City Love Songs. Antes, Roberto Coelho, Quincy Jones com Turn on the Action e Maceo Parker, My Baby Loves You. Um minuto para meia-noite, na sequência tem reprise de Vozes do Brasil com Patrícia Palumbo e logo depois Paula Baldassarre com o DNA Eldorado. Sou André Góes, estou de volta amanhã a partir das 9 da noite. Até mais. Eldorado FM. Depois dos comerciais, você vai ouvir a reapresentação do Vozes do Brasil, com Patrícia Palumbo. As melhores imagens de shows, eventos da Eldorado, esporte e acontecimentos do dia a dia, você encontra no site da Rádio dos Melhores Ouvintes. Acesse territorioeldorado.com.br e clique em fotos. ZYD 818. Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9. Uma emissora vinculada aos jornais O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Agora na Eldorado, Vozes do Brasil, com Patrícia Palumbo. Olá, eu sou a Patrícia Palumbo e esse é o Vozes do Brasil. E na programação de hoje, para você que ouve o programa aí em Curitiba, em Belo Horizonte, em Santos, no litoral de São Paulo, ou mesmo daqui de São Paulo, pela Eldorado FM, eu vou fazer uma programação toda veranil, toda solar, toda para cima, para ver se a gente dá um jeito de espantar essa chuva que não para de cair, pelo menos aqui por São Paulo e em alguns estados do Sudeste e do Sul. Então, samba de verão. De verão, samba de verão, samba, samba, samba de verão. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E posso limpar o mar, mas olho só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão. Quente o coração, e o coração salta de repente pra ver a menina que vem. E ela vem sempre bem, por cima no olhar. E vai bem, tem dizer nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, e bem, é. Eu deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Acabamos de ouvir Samba de Verão com o Bossa Cuca Nova ao vivo. Uma gravação muito bacana. Não é aquele samba de verão do Marcos e do Paulo Sérgio Vale. É um samba de verão do Bossa Cuca Nova, bem alto astral, bem pra cima, como vai ser o programa de hoje, lembrando do mar, lembrando do sol, pra espantar o mofo dessa chuva que tem caído sem trégua por cima da gente. Antes a gente ouviu Maré com Adriana Calcanhoto. E agora, um clássico com Astrud Gilberto, uma gravação de 1965, do ano que eu nasci. Astrud Gilberto parou de cantar há algum tempo. Fez uma declaração lá da Califórnia, onde ela mora, dizendo que já deu pra ela, que ela já deu a contribuição dela pra música do mundo e que agora chega, ela só quer mesmo curtir a praia. Então, em homenagem a ela, que tá lá curtindo a praia na Califórnia, e também em homenagem a Antônio Carlos Jobim, o autor da música, a gente vai ouvir Dreamer, ou Vivo Sonhando. Virou Dreamer na versão do Jenny Lees, que a gente ouve aqui agora. Why are my eyes always full of this vision of you? Why do I dream silly dreams that I feel won't come true? I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you don't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I told my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Vozes do Brasil, com Patrícia Palumbo. Da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto. Aquela canção do Roberto. Baby, baby. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei. E o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa. Baby, esse é o Vozes do Brasil e a gente ouviu Baby, uma gravação muito antiga de Caetano Veloso, com um coro totalmente tropicalista, uma gravação bem alternativa que faz parte daquele disco que o Caetano lançou uns anos atrás, não foi ele na verdade, né? Foi aquele disco Cinema Olímpia, que tem várias raridades do Caetano Veloso, entre elas essa versão de Baby, que ele gravou, ele compôs, aliás, como vocês já sabem, porque eu já contei aqui no Vozes, a pedido de Maria Bethânia, que queria qualquer música que tivesse a palavra Baby na história. No fim, nem foi um sucesso dela, né? Gal Costa é que ganhou espaço com essa canção. E antes, Dreamer, que é do Tom Jobim, na versão do Jenny Lewis, com a grande, incrível Astrud Gilberto. Momentinho clássico aqui no Vozes do Brasil. E como eu falei para vocês que ouvem a gente aí em Curitiba pela Lumen FM, em Belo Horizonte pela Inconfidência, em Santos, litoral de São Paulo pela Litoral FM e aqui em São Paulo pela Eldorado, o programa de hoje está todo alto astral, todo para espantar o mofo da chuva que não nos dá trégua.